que não falta. Histórias do dia com parente e vizinho em pelas quebradas. Dos bastidores da vida. Na periferia é o que não falta. Histórias do dia com parente e vizinho em pelas quebradas. Me levava no parque, cê brincava comigo. Comprava algodão doce, era o meu melhor amigo. Achava lindo, cê me chamando de sua bonequinha. Me botava pra dormir e me contava historinhas. O tempo passou e os hormônios foi mudando meu corpo. Primeira menstruação e eu achando que do papai era o tesouro. Menina inocente, não percebia tanta maldade. Até que a madrugada acordei assustada, alguém mexendo em minhas partes. Covarde, abri o olho e meu pai era o vilão. Pedia Deus pra morrer só pra não sentir em meu corpo suas mãos. O sol surgiu e eu não sabia se era real ou um pesadelo. Até notar você me olhando de outro jeito. Desespero, medo, meu grito mudo, ninguém escutava. E se eu contasse pra alguém, a minha rainha lhe matava. E sobre ameaças me molestava constantemente, cheia de raiva, prometi que não iria me tocar mais dali pra frente. Os bastidores da vida. Na periferia é o que não falta. Histórias do dia com parente e vizinho. Não aguentava aquela vida. Luz apagada, roupa apertada, seu corpo me excita. Sociedade machista põe a culpa e nos acusa. Homem é homem, quem manda se andar de roupa curta. Vida injusta morando na rua, precisava arrumar um troco. Sinal fechado, foi no carro, pediu ajuda o moço. Ele mandou ela entrar no carro, prometendo dar emprego. Vou te levar no local, mas pra receber tem que ter serviço feito. Abriu as calças, cadela, agora ajoelha e reza. Ela se recusou e a força ele abriu suas pernas. E o sonho das cinderelas acaba ali, em tanta esquina, fazendo do corpo mercadoria. Por aqui são várias meninas. Atrás de turista, mulher brasileira virou negócio. Beleza rara, mistura de raça, atrai vários olhos. Cheia de ódio, cliente não gosta de preservativo. Ela cheia de nojo enquanto ele fala pornografia em seu ouvido. Lembrar do seu inimigo que interferiu no seu destino. E o ódio mais uma vez toma conta do seu raciocínio. As lágrimas borram a maquiagem, ela limpa tudo de novo. Base pó, blanche a máscara, inibe o sufoco. Sintopo de cocaína pra aguentar o rojão. De 15 a 20 clientes por dia, o lucro fica pro cafetão. E de novo sente o efeito de hormônio, seu corpo mudar. Percebe que está grávida e então decide tirar. Prostituta não sabe quem é o pai, imagina sem condições. Meu Deus, essa criança não é bem-vinda. E na clínica clandestina lá se vai mais duas vidas. Assuntos desse tipo na mídia não vira notícia. E na clínica clandestina lá se vai mais duas vidas. Assuntos desse tipo na mídia.